não adianta o diabo se levantar contra você, porque tu está marcado para ter vitória, tu está marcado para ser vencedor, tu está marcado para triunfar, tu é marcado para levantar a bandeira da vitória, tu é marcado por Deus. Vamos a Querite. Mas Elias está fazendo em quem, Querite? O que é que ele está fazendo lá? Sendo orientado por Deus. Deus botou Elias em Querite para orientá-lo do ministério, da chamada que ele tinha que dar sequência. Tem hora que Deus põe o homem em Querite, em um lugar separado, em um lugar destacado, para quê? Para orientá-lo. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um plano com você, e o que você está passando ainda não é nada. Deus hoje está descendo uma orientação sobre a tua vida. O que é que ele tem nesse mistério? O que ele vai fazer nesse momento? O que ele está projetando para você? Fica ligado, porque Deus está te orientando, a porta certa que tu vai entrar, o caminho certo que você vai ter que percorrer, a janela certa que vai se abrir, o ângulo certo que você tem que olhar. Não te preocupe, fica em Querite, porque diz a Bíblia, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Deus está te orientando, porque tu sairá da prova com vitória. O diabo gosta de crente desorientado. Crente que não lê a Bíblia é crente desorientado. Crente que não ora é crente desorientado. Por quê? Porque se ele não ora e não lê a Bíblia, o Espírito Santo não trabalha no seu consciente. Debacalamacheia. E lá foi Elias. Deus, quando levantou os olhos para o céu, lá vem um corvo. Parece que eu estou vendo. Estou chegando com a tua vitória. Carne, crente que vai para Querite, passa bem. Diga para o teu irmão, tu quer passar bem? Tu quer ter fartura? Vai para Querite. Tem crente ganhando bem, tem carro novo, mas não está passando bem, porque o que ele tem ainda não glorifica a Deus, porque ele tem usura, é avarento, é crente miserável, mão fechada, não é dizimista, não contribui na obra de Deus. Até o que entra na casa dele, se for move, o cupim come, se for comido, o devorador come. Mas quando o crente é obediente, é fiel a Deus, pode entrar um pouquinho que vai se multiplicando. Deus quer você em Querite. Faça do teu quarto o teu Querite. Faça do teu escritório o teu Querite. O lugar de oração, lugar de refrigério, lugar de consagração. Entre em Querite. Agora, o profeta disse: Senhor, e o pão? Meus irmãos, ninguém vive sem pão. Aleluia, aleluia. Enquanto Israel tinha fome, Elias comia pão fresco. Aleluia. A farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija. Quando o crente vai para Querite, os milagres acontecem. Carne, pão e água. Repitamos, pois: carne, pão e água. De novo. Uma vez mais. O homem consegue viver sem essas três coisas? Aleluia. O Deus da providência é o Deus que supre. Não importa como virá. Não importa de onde virá. Importa é que Deus vai tomar providência. Importa é que a providência vai chegar. Importa é que você vai dar a volta por cima. Importa é que você vai sair dessa outra vez. Deus vai tirar você dessa situação. E uma coisa linda: a causa da infidelidade do povo foi o que lhe trouxe a seca, foi o que lhe trouxe a fome sobre a terra. Deus não era culpado da infidelidade do povo, mas o povo era culpado da infidelidade para com Deus. E a fome e a sede que eles estavam passando eram consequência da desobediência, consequência de uma vida errada, consequência de não obedecer a Deus. Eles quebraram o pacto e se dobraram para Baal. Ah, mas você está dizendo, mas parece que essa luta não tem fim. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Quanto mais eu jejuo, mais o vento se levanta. Talvez você está dizendo, quanto mais eu peço oração, mais o negócio aperta dentro de casa. Pare de desobedecer a Deus. Não adianta jejuar com a vida errada. Não adianta orar se não se consertar primeiro com o teu irmão. Não adianta pedir oração se você mesmo não dobrar o teu joelho e começar a falar com Deus. Deus, eu pequei, Deus, eu errei, eu prevariquei, eu cometi delito, eu estou aqui reconhecendo meus atos de prevaricação, o meu estado de miserabilidade, eu estou aqui, Senhor, eu não quero ficar nesse estado caótico que eu estou. Confessa a tua culpa, confessa o teu pecado, confessa a tua mentira, confessa os teus enganos, confessa para Deus. Diz a Bíblia, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Hoje nós temos a ordenança bíblica. E uma das coisas que a Bíblia manda obedecer para sermos abençoados é dizimar. Eu já li a Bíblia 28 vezes. Não adianta. A campanha que nós estamos fazendo, ou que fazemos em nossas igrejas, são para nos trazer mais perto de Deus, para unir, para nos confraternizar, para nos unificar no Senhor, para sermos mais coesos no Senhor. Não quer dizer que elas são a base da vitória material, não. Elas ajudam a igreja e os homens a buscar mais a Deus. Porque Deus, para Deus, a campanha pode ser campanha de 7 dias, pode ser de 3 dias, pode ser de 2 dias, pode ser até campanha de 1 dia. Mas o que leva o crente a ter vitória é quando ele obedece Malaquias 3:10. Agora toquei numa área que muitos crentes não gostam. E eu não converso nada com o pastor, não. Não vem para cá pensando que isso aqui é projetado, que não é, não. Isso aqui que eu estou falando é revelado. A Bíblia diz: trazei todo dízimo a cardó, tesouro. Não tem devorador, não tem migrador, nem devassador. E para prosperar também não tem jejum, nem tem oração. É só ser fiel no dízimo e na oferta. A prosperidade vem. O camarada talvez não é nem de muita oração, mas ele é fiel. O camarada talvez não gosta nem de orar, mas ele é fiel. Deus olha para ele e fala: é cabra. Você não merece não, mas você tocou na ferida. Em outras palavras, tu é fiel. Não dá para dar um glória nessa hora, né? Pão é a preocupação da sociedade. Pão é a preocupação das autoridades para governar a nação. As autoridades constituintes públicas e federais do nosso Brasil se preocupam com a manutenção social do nosso país. Você olha a faculdade, você olha as escolas, você olha os orfanatos, os asilos, há uma preocupação global. Primeira coisa, é criança na escola e depois criança se alimentando. Por quê? Se não falta para as crianças, não falta para os adultos. Se faltar para as crianças, falta para os adultos. A primeira preocupação da sociedade é o pão. A primeira preocupação de Jesus também com seus discípulos foi o pão. Mateus capítulo 6, Jesus Cristo disse: vós orai-vos assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É isso? E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque Jesus bombardeia logo o diabo e pede a Deus o pão? Porque ele já sabia que o povo não vive sem pão. Você pode ter até dívida, você ainda empurra com a barriga e vai. Mas se faltar comida, a coisa fica preta. Vamos mudar isso hoje? Vamos dar a volta por cima? Quer o progresso de Deus na tua vida? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra. Não adianta você correr para lá e para cá, atrás de oração, atrás de profeta, atrás de vaso, porque nenhum deles vai resolver teu caso. É você e Deus, e Deus em você. E quando você começar a obedecer a Deus, as bênçãos vão começar a cair no teu celeiro. E outra coisa, até o parente que não vai na tua casa vai passar a te visitar. Enquanto não tem pão, não tem dinheiro, meu filho, a terra está seca, não vai ninguém. Ainda tem parente que vai: eu não vou na casa de fulano não, porque lá não tem nenhum cafezinho. Eu não vou na casa de fulano não. Ah, teu filho casou, não vai lá não. Vou lá, que a coisa lá está preta. Mas depois que a bênção vem, meu irmão, até o teu inimigo quer ser teu amigo. Até quem não te dá a paz, passa a te dar. Até quem nunca orou por você, ó, eu orei por você, irmão, para Deus te dar essa vitória. Orou nada, seu fariseu. Larga de ser mentiroso. A Bíblia diz: chorai com que choram. E no dia que eu estava chorando, tu não foste me visitar, não foste me ajudar. Meu irmão, não confie nos homens, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele não vai te decepcionar. Ele não vai abandonar tua casa. Se você não tiver nada em casa, eu te garanto, Jesus vai estar lá do mesmo jeito. Quem vai dar o glória da vitória neste culto? Quem vai receber mais uma vez a vitória, levanta a mão e adore a Ele. Vamos para Querite. Entre em Querite. Agora Deus falou com Elias: Elias, sai. Chegou a hora de você sair. Aleluia. Diga para o teu irmão do lado: chegou a hora de você sair. Diga. Mas sair da onde? Sair de Querite. Ele ficou 3 anos e meio. Há o ano de entrar e o ano de sair. Há tempo de dar e tempo de receber. Há tempo de ajuntar e tempo de espalhar. Chegou a hora de sair. Sair por quê, Deus? Porque agora vai secar o ribeiro de Querite. E antes que o ribeiro seque, saia. O tempo certo, Deus tem um projeto no tempo certo, na hora certa, com o homem certo, no lugar certo, na posição certa, na igreja certa, no local certo, para o homem e a mulher certa. Chegou o tempo de sair, sai agora. Quando ele sai para fora, primeira coisa que ele encontra é uma viúva. Depois que tu sai de Querite, meu irmão, tu sai revestido de poder. Sabe por quê? As provas se amadurecem. Diga comigo, as provas amadurecem. Abre a boca, crente. Diga, as provas amadurecem. Gera estrutura. Gera intimidade com Deus. Gera estrutura no cristianismo. Gera valentia pessoal. Gera determinação própria. Gera convicção de fé. Gera graça e poder para vencer o mal. E nos faz vencedor. Nenhuma prova que Deus dá, meus irmãos, mata ninguém. Se Deus põe, Deus tira. Se Deus leva, Deus traz. Botou em Querite, botou pão, botou água. No tempo certo, falou, agora tu sai. O povo está com fome, está com sede. Sai agora, Elias, forte, é robusto, abençoado. Saiu para fora. Quando olharem para você, vão perguntar, onde você estava esse tempo todo? Agora eu sou crente. Eu estava em Querite. Eu debaixuri Candarábia. Mas onde você estava? Nunca mais você veio aqui na nossa casa tomar uma cerveja, não. Eu estava em Querite, agora eu sou crente. Demanda, manda, baixando, quebaramaxi. Mas por que você sumiu? Você já era crente. Eu era crente, Jesus me botou em Querite, no lugar de providência. Eu não tinha nem aonde dormir. Agora Jesus me deu casa, Jesus me deu roupa, Jesus me abençoou. Agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele entra na casa da viúva e fez milagre. Agora vai ele. Acabe e Jezabel disseram, vamos matar esse camarada. Ele não pode continuar vivendo. Sabe o que fez? Elias correu e entrou na caverna. Estava sozinho. Ei, crente! Ele estava só, solitário. Tem hora que a gente quer alguém para orar com a gente não tem. Tem hora que a gente quer um irmão em casa para orar com a gente não tem, não é verdade? Aleluia! Tem irmão que só vai na casa do outro na hora do café, na hora do almoço, na hora da boia, mas na hora do jejum, da oração, ele não vai não. Aí Elias agora entra na caverna, entra na caverna, e lá na caverna, ele falou, Senhor, todos os profetas morreram e só eu fiquei. Deus falou, vou falar contigo de novo. Veio um terremoto. Terra tremeu. É Deus, tu está nesse terremoto? Não, não estou no terremoto, Elias. Diga para o teu irmão, nem tudo que vem de baixo é de Deus. Nem tudo que acontece é Deus que está fazendo, diga. Tem crente que quando vai num culto que ele vê muito terremoto, gente correndo, correndo para lá e para cá, gente gritando, vem um montão de pandeiro, gente sapateando. Aí ele fala, Deus está aí. Nem sempre Deus está no terremoto. Tem hora que o culto está suave e Jesus está passando lá fazendo maravilhas. E agora? Vem um vento. E o vento chega e assoviava. Vento forte, gelado. Tu está nesse vento? Quando ele olha, Deus falou, não, Elias, está bem, não é meu vento, não. Mas onde tu está, Deus? Tem hora que o crente fica assim, É tanta luta que ele não vê Deus em lugar nenhum. Agora vem uma brisa suave. Tu está nessa brisa suave, Deus. Elias, fala, Senhor, eu estou nessa brisa suave. Levante a tua mão e receba a vitória que tu veio buscar aqui. Fecha teus olhos, um minuto de glória aqui nesse recinto. Deixa a brisa passar. Quem está do lado do diabo pode ficar quieto. Quem está do lado de Cristo, levante a mão e adore a Deus. Deus não estava no terremoto, Deus não estava nas brasas de fogo, Deus estava numa brisa suave. É isso que Deus está falando hoje para você. Querite, é o lugar do refrigério, é onde a brisa sopra suave e a vitória vem. Deus falou: Elias, sai da caverna. Sai da caverna. Diga para o teu irmão do seu lado assim: sai dessa caverna. Pega na mão dele, lá do seu medroso, pega na mão dela. Diga: sai dessa caverna. Deus quer te usar. Diga: Deus quer te usar. Deba calaba cadarabaxá. Feche teus olhos e adore, porque o Senhor está liberando a vitória sobre a igreja. Adore a Deus por gentileza, prezados e diletos irmãos. Em nome de Jesus de Nazaré, é hoje a noite da vitória, hoje a noite da providência. Não importa como você entrou nesta casa, neste recinto, aqui é a casa de Deus, o lugar da mudança, lugar da vitória de Deus sobre a tua vida. Deus marcou a tua vida hoje, Deus marcou este encontro hoje, Deus marcou essa data para que você receba a providência do Espírito Santo. Não importa quem você é, quem você foi, importa que Deus te chamou para te fazer vencedor, para te entregar a vitória na tuas mãos. Aleluia! Vamos para Querite, fala para o diabo: sai, porque a vitória é minha. Querite é lugar de refrigério. Querite é lugar da vitória. Querite é lugar da providência divina. Decandamachuribe candaraia. Pode adorar o Senhor. Debaixandaraba cheia. Diga para o teu irmão do lado: Deus não vai deixar faltar o pão. Deus não vai deixar que a terra seque. Porque há uma providência vindo de cima para você. Levante a mão e receba, por gentileza. Quem adora o Senhor de mãos levantadas. Ai, olha aí o anjo aí tocando em você. Receba a vitória, receba. Ibicandarabaxandaraia. O anjo está me dizendo, meu servo, é mistério. Eu quero envolver minha igreja nesse fogo. Quero envolver minha igreja nesse manto. Chama a igreja para me glorificar. Leva a igreja a me adorar. Porque eu quero operar maravilha. Um minuto de glória. Misture glória com aleluia. E bombardeie o diabo agora. Levante a mão que eu estou vendo uma visão por misericórdia. Tem um anjo com a bandeja por misericórdia. Ele está entregando uma vitória agora. Está entregando na mão de cada um a chave. Está entregando na mão de cada um a vitória. Deus está operando aqui nesta igreja. O fogo está caindo. Deus está fazendo milagre. Deus está levantando pessoas que estão enfermas. Estão sendo curadas agora. Receba a presença do Espírito sobre a tua vida neste lugar. Receba a plenitude divina. Agora que te sara, enche o teu vaso, enche a tua botija, enche a tua alma, receba a plenitude divina que lá vem sobre a tua vida, enche o teu cântaro, enche a tua alma da presença bendita do Espírito de Deus. É a noite da vitória, é a noite que Deus marcou para abençoar a tua vida, para entregar a vitória sobre as tuas mãos, em nome de Jesus de Nazaré. Receba a tua vitória agora, Satanás, eu te expulso, saia! Receba, a igreja, a bênção de Deus. Levante a tua mão mais alto e receba a vitória. Um minuto de glória. Batiza. Glorifica a Deus, irmão. Você é atrás. Receba o poder de Deus. Fale línguas estranhas pela primeira vez. Fala línguas estranhas agora. Receba dons espirituais. Receba a presença de Deus sobre a tua vida. Seja abençoado agora. Quem vai dar glória? Estenda a tua mão para frente, por gentileza. Essa mão cheia de fogo aí. Coloca na cabeça desse irmão que tem na tua frente ou do teu lado. Diga, enche esse vaso agora, Jesus. Fecha teus olhos e começa a orar por ele agora. Começa a orar por ela agora. Venha para Querite, lugar da providência. O comando canturi copra façaio, de bando de kite que chibini kite kite é que tá cata cata cata já cada baru e kite calabashaia e calabaru e catacanu e kite e catacu e catacatanu e calabashuri canta rebacaia e camanu e kiteia. Receba vitória, receba cura, receba milagre, receba poder de Deus. Abre a tua boca, crente, e recebe poder. Continue orando. Fogo! Meu Deus, está pegando fogo. Parece que tem um tapete de fogo aqui dentro. Parece que tem uma coluna de fogo no meio da igreja. Receba essa chave agora. Batiza. Já tem gente renovada com o Espírito Santo aí. Já tem gente falando em línguas.